Finalmente chegamos à semana da decisão das conferências do Leste e do Oeste na NBA. Cara, olha o que é renovação, olha o que é esse campeonato. Ano passado tínhamos duas estrelas disputando a final, Tim Duncan de um lado e LeBron James do outro. Das quatro equipes que temos agora, apenas LeBron James é uma estrela de primeira grandeza a ter conquistado um título. A equipe dele, o Cleveland Cavs, cidade onde o LeBron nasceu, vai disputar a final do Leste contra a equipe do Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks, na temporada em quatro partidas contra o Cleveland, venceu três, perdeu apenas uma. Vamos ver como é que se porta agora na sua primeira decisão em, olha, em muito tempo. E muito tempo também demorou para o Golden State, mais de quatro décadas, disputar uma final de conferência, a Conferência do Oeste. A equipe do Golden State Warriors pega James Harden e Company do Houston, no Texas. Parada boa. O importante é que, da maneira que é nivelado os campeonatos norte-americanos, tem essa perspectiva de, numa final de conferência, aparecer duas, quatro equipes que geralmente não costumam estar lá. No caso, Warriors, Houston Rockets, Cleveland Cavs e Atlanta Hawks. Não são sempre os mesmos. Isto é muito positivo. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse & Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse & Bar. The game starts here.